posso todas as coisas naquele que me fortalece. Creio em Deus, confio nele. Deus é o meu Senhor e o meu protetor. Nas sombras de suas asas posso descansar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Creio em Deus, confio nele. Deus é o meu Senhor e o meu protetor. Nas sombras de suas asas posso descansar. Às vezes a peleja da vida parece não ter fim. As noites parecem tão fria e você a chorar. Os que se diziam amigos te deram as costas. Te olharam com um olhar de desprezo, querem te ver ao chão. Saber o porquê de tanto sofrimento. Até pensas que o Senhor te esqueceu. Mas Jesus em prova aquele a quem ama. Creia na vitória que Deus manda pra você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Creio em Deus, confio nele. Deus é o meu Senhor e o meu protetor. Nas sombras de suas asas posso descansar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Creio em Deus, confio nele. Deus é o meu Senhor e o meu protetor. Nas sombras de suas asas posso descansar. Nas sombras de suas asas posso descansar. Nas sombras de suas asas eu posso descansar.